A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje é um programa aí que pra mim é um programa muito especial. É um programa que eu tinha prometido. Muitos de vocês eu sei que não conhecem, mas vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses grandes mitos aí. São joias raras. Vocês têm que agradecer. Não dizendo que vocês me devem nada, não. Mas vocês têm que serem gratos. Porque hoje eu tô trazendo verdadeiros tesouros aqui. Tesouros perdidos que pouca gente conhece. Eu tô dando esse presente para vocês, eu e o rapaz que vai gravar comigo, nós estamos dando esse presente para os ouvintes conhecerem e vão ler, porque é foda. Hoje vocês vão ver que o material que nós vamos trazer aqui é um material denso, é um material pesado, tem umas filosofias, tem algumas questões que são que você precisa fazer uma reflexão, entendeu? Então hoje nós vamos trazer um material para vocês muito bom, altamente realista. Aí o povo aí que é real, MGTOW. Então hoje nós vamos trazer um material aí que vai ser muito útil para vocês, mas para quem não é também não vai fazer diferença. Se o cara ouvir o programa aqui, ele não é de porra nenhuma aí, mas ele vai ouvir e ele vai falar assim: pô, isso aí é foda que tá sendo dito. Então hoje nós vamos ler aí e nós vamos falar sobre a história de duas personalidades. A princípio vai ser a história de duas personalidades, né? Senhor Zé Mobral e Roger da Cidadezinha. Só que talvez não dê tempo de gravar os dois. Nós vamos tentar aqui, mas sem pressa também. Sem pressa. Se tiver que gravar em duas edições também, nós faz aqui, não tem problema. E hoje eu recebo ele, que tem um podcast e que é bom, que eu quero que vocês vão lá conhecer. Vou deixar link aqui. Eu quero criar uma meta aí da gente chegar lá. Vamos colocar aqui uma meta aí de 120 inscritos depois desse programa. 120 inscritos aí pra começar, porque o rapaz é bom. Se o rapaz não fosse bom, eu não ia trazer aqui. Hoje eu tenho a honra de receber o Felipe do Apenas Um Cara Cast. Fala, Felipe. Ô, Hernani, tudo bom aí, ouvintes? Uma honra estar aqui no programa. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Eu falei o nome do programa certo, porque é um nome difícil, rapaz. Apenas Um Cara Cast, é isso mesmo? É isso aí, cara. Tem uns caras que já botam na sigla AUK, pra deixar bem resumido. Felipe, eu quero te perguntar uma coisa antes, né? Eu quero pedir que o senhor faça o seu jabá e diga pra mim o seguinte: do que nasceu o Apenas Um Cara Cast? Olha, cara, eu comecei com essa onda de podcast quando eu ouvi pela primeira vez o do Petri. Aí foi a minha iniciação. Aí depois eu fui ouvindo o Cagando e Andando, o do Thiago do Sozinho do Mundo. E aí, cara, quando veio o seu, o primeiro podcast, foi quando me deu a inspiração pra criar o meu próprio, assim. Depois que você postou o comentário de ser uma terapia, né? Uma forma de falar o que tá entalado na garganta. Quando eu vi essa oportunidade de falar no anonimato pra todo mundo e achar pessoas que se identificassem com as minhas opiniões, foi quando eu me decidi começar o projeto. E o Apenas Um Cara Cast, ele segue uma coisa mais descompromissada, ele é uma coisa mais aberta, assim, é mais um diálogo com o ouvinte, não é isso? Porque eu ouvi, inclusive, um sobre uma desilusão amorosa que o senhor teve. Ele é mais um bate-papo com o ouvinte, não é? É isso aí, cara. Tanto que nos primeiros vídeos eu falei que não ia ter coisa chique, não ia ser uma edição, sabe? Ia ser bem coisa de um take só. De ter um papo bem descontraído pra galera se identificar com os problemas, poder conversar nos comentários, uma coisa bem pessoal. Só que eu quero te dizer uma coisa muito sincera, ô Felipe. Isso aí que você tá fazendo tem um puta de um valor, quero te dar os parabéns. Porque é nisso que tá a autenticidade. Uma coisa, eu tô até meio que me desmerecendo, mas é o seguinte, eu não tô me desmerecendo, porque o que eu faço aqui é muito verdadeiro e muito autêntico, mas quando o cara grava um negócio num take único, eu também gravo em take único, então eu sei como é que é. É aquilo é autêntico, não tem papinho de... Igual o youtuber aí, o cara fica cortando, porque ele não sabe se expressar, ele não tem autenticidade, aí ele precisa ficar gravando só os trechinhos bons. Não, aqui é um negócio 100% autêntico. O seu material é muito verdadeiro, muito autêntico. Isso aí, cara. Foi bem esse o objetivo que eu procurei fazer no podcast. Mas eu também não desmereço nenhum, por exemplo, o seu, que tem uma qualidade excelente aí. Né, cara, tudo profissional, assim, desde o primeiro podcast você falou que baixou o Audacity, aprendeu a editar só por causa do podcast, então, dos dois lados tem as suas vantagens, né, cara? É isso aí. Felipe, eu quero te fazer uma pergunta. Você que vai decidir, não vai ser eu. Eu quero que você escolhe pra mim, por favor, se nós vamos falar do Zé Mobral ou do Roger da Cidadezinha. Escolhe aí e nós vamos puxar aqui. É, cara, então, só pra... O ouvinte que tá no escuro aí, porque eu entrei nessa onda de ver esses bloggers aí recentemente. Que antes eu só acompanhava o Vida Ruim de Pobre, já ouviu, Hernani? Já, e quero convidar o senhor já pra gente fazer um especial no futuro aí sobre o Pobretão, que nós temos que fazer. Isso aí, cara, eu baixei tudo dele em PDF e aí conheci esses dois aqui recentemente. Mas vai depender muito de como a gente vai começar, porque os dois são bem pesados, assim. Então, para tirar o ouvinte do escuro, o Zé do Mobral é mais uma coisa de... É um pouco de sexualidade, assim, com as mulheres. Ele tem muitos posts falando sobre as mulheres, sobre as meninas que ele pegava no Badu, as estudantes dele, porque ele é professor, né? Sim. Mas também tem... Eu diria que 90% do blog dele era sobre questões financeiras. Toda a questão de... Isso, a independência financeira. Isso, como investir na bolsa. Tanto que ele criou o MMI, que é o Método Mobral de Investir. Ou seja, é um negócio sério. É um negócio sério, não é brincadeira não. Ele postava gráfico das empresas, mostrava como aplicar na bolsa de valores. E eu não revelei isso no meu podcast, mas eu trabalho com economia. E o cara não é ruim não, viu? Eu fui ver as ideias dele, noção sobre bolsa. Tem cabimento, né? Tem cabimento, sim senhor. O cara tá mandando muito bem. Então nós vamos começar pelo Zé Mobral. Não, aí eu só tô explicando agora pro ouvinte que não tá entendendo, assim, sabe? E que a questão agora é que o Roger da Cidadezinha é um cara que foca mais em estilo de vida, que o maior objetivo dele é ter uma vida digna no interior, né? Com direito ao sossego, o prazer e o respeito. Então ele vai entrar bem mais na questão que a galera gosta de falar. É a questão da real, do alfa, do beta na cidade, dicas. Então vai depender de como a gente quer começar. Você acha melhor começar por esse tema mais pesado de finanças ou ir mais pro lado beta da cidade? Não, senhor. Olha só pro senhor ver como é que é. Eu já não concordo com o senhor. Eu acho o Roger da Cidadezinha 1 milhão de vezes mais pesado. E eu com o senhor vai bater boca aqui, porque eu sei que o senhor vai ter uma opinião e eu vou ter outra. Mas então é o seguinte: decide agora. Vai ser Zé Mobral ou Roger da Cidadezinha? Tem que decidir agora, vai. Então vamos começar pelo bate-boca. Vamos pro Roger da Cidadezinha, que o cara é mais. Então, tem o dobro de posts do cara, né? Coisa pesada. Então vamos seguir em frente. Então o senhor se prepara aí. Então, eu vou fazer só primeiro aqui, eu sou Faustão, viu, Felipe? Não Faustão de peso, ainda não cheguei nisso, graças a Deus. Mas eu sou Faustão no sentido assim, você vai ter que... Tem hora que você vai ter que gritar, não, pera aí, eu quero fazer um comentário aqui, senão eu vou atropelando, viu? Não, que isso, tudo bem. Então, eu vou fazer só um resumão aqui, e depois nós vamos dissecar parte a parte aqui. Vou fazer só um resumão. Roger da Cidadezinha, palavras dele, eu não estou acrescentando nada em palavras dele... Era um cara que era beta na cidade grande, cansou de ser maltratado por mulheres, pelas pessoas, não ter amigos, e ficou desiludido com essa vida na cidade grande, e ele focou a vida dele em fazer concursos públicos. Agora os ANCAPs devem estar malucos aí, mas é a vida. Esses caras estão em todo lugar. E aí ele focou a vida em fazer concurso público, até que ele conseguiu um concurso público para uma cidadezinha pequena. Quando ele chegou nessa cidadezinha pequena, ele ganhava quase o mesmo que o prefeito, inclusive. Ele estava no 1% mais rico da cidadezinha pequena, cidadezinha com menos de 5 mil habitantes. Tanto que ele... E aí... Não, é que... Pode falar, não fala. Tanto que uma das questões que ele falou quando ele procurou uma cidade para morar foi que você deveria estar em 1% mais rico da cidade. Era o local ideal para você se mudar, que ele vai tratar aqui sobre se mudar para a cidadezinha e essa, toda essa questão do porquê ele saiu da cidade grande. Isso, mas a gente já vai chegar lá. E ele teve que sair fugido por quê? Porque começaram a triangular as informações e cruzar os dados. Pegaram quanto que ele ganhava e pegaram cidadezinhas pequenas e foram cruzando os dados e estavam chegando nele. Então ele teve que sair fugido e apagar tudo da internet. Só que graças a Deus, um fã dele guardou os posts e a gente vai ter a oportunidade agora de ler. Quase todos os artigos dele foram salvos. Então, já quero até agradecer o Burguês Inglório aí que guardou os artigos dele. E o Roger da Cidadezinha é uma história muito interessante, mesmo que você não concorde, ouvinte. Às vezes o ouvinte aí vai ficar bravo, vai falar assim: ah, porra, isso é tudo. Não precisa concordar. Tira o que presta pra você, o que não presta, joga fora. Tudo é assim, tudo na vida é assim. Toda a nossa comunidade de podcast tem muita gente de movimentos diferentes, seja real, MGTOW, o que for. Então esse cara aqui vai puxar mais pro lado real, mas ainda tem que pegar tudo proveito, porque pros dois movimentos tem muita coisa em comum, entendeu? Ele também fala muita coisa que os MGTOWs também concordam. A maioria dos ouvintes não são de nada, Felipe. E mesmo se o cara não for de coisa alguma, esse programa aqui, esse material do Roger, ele é útil pra todas as pessoas, não é, Felipe? Isso aí, cara. Eu creio que, independente da filosofia que o cara siga, sempre tem coisa pra pegar, pra você aprender nela, cara. Independente, pode ter muita coisa que você concorde ou discorde, mas sempre vai ter coisa pra você aprender. Então, mesmo pro ouvinte que não concorde muito com a filosofia do Roger, ainda tem muito ensinamento aí pra gente pegar. Bom, então vamos começar aqui, Felipe. Vamos começar aqui. Eu vou pincelando aqui e você vai falando aí, ó. Não, tem que comentar tal coisa. Você vai falando aí, nós vamos fazendo aqui. O começo aqui do Roger da Cidadezinha, ele comenta que ele foi para uma cidade com menos de 5 mil habitantes e ele ganha cerca de 9 mil reais, né, como funcionário público. Ele mora numa casa muito boa que custou 60 mil reais. Às vezes o ouvinte tá puto e fala assim: ah, mas isso é mentira. Não, não, senhor. Eu sou de cidade pequena, eu confirmo. 60 mil reais você compra uma mini mansão em cidade pequena. Eu confirmo essa informação. É real isso. Lá na minha cidade, com 40 mil você compra uma casa, viu, Felipe? Rapaz. Ainda mais que cidade grande, uma das coisas que ele mais reclamava era o custo de vida aqui, né? Tanto que quando ele foi pra cidadezinha pequena, ele viu o custo de supermercado, transporte, aluguel, tudo muito melhor que o da cidade grande. E aí, ele gastou mais 15 mil, fez uma hidromassagem, né? Fez uma banheira. Ele comenta aqui também que ele gasta menos de 3 mil de custo de vida. Então, o resto ele consegue aportar. Resumindo, muito, mas muito resumido aqui. Porque depois nós vamos falar mais pra frente. Aportar é você pegar o dinheiro que sobra e reinvestir em ações, pra você conseguir uma coisa chamada independência financeira, que nós vamos abordar aqui num outro programa, porque aí senão não tem fim. A independência financeira é você não precisar mais trabalhar, você vai ganhar um dinheiro lá. Vamos supor, você que tá ouvindo aí, ouvinte, se você arrumar 4 casinhas, vamos supor que até os 40 anos você consiga comprar 4 casas aí e colocar de aluguel, aí você ganha 4 mil reais. Você peça mil reais em cada casa e você vai ganhar 4 mil reais por mês parado sem trabalhar. Você já é independente financeiro, você não precisa mais trabalhar. Agora você vai trabalhar porque você quer, ou se você quiser, você curte a vida. É isso. Aí. Em resumo. Ou seja, você investe o dinheiro que sobra do seu salário, tudo em ativos, pra você ganhar mais dinheiro. Por exemplo, o jeito mais comum é com aluguel, coisa que o Roger procurou fazer. Bom, então ele fala que ele gastava menos que 3 mil, mas ele ganha 9. Então ele podia investir tudo. E que ele estava entre o 1% mais rico da cidade. Aliás, ele fala aqui, 95% da cidade ganha menos que isso, né? Ganha menos... Mentira. Ele falou que 95% da cidade ganha menos que mil reais. O que é verdade. Eu sou da cidade pequena, eu confirmo. Tudo isso aqui eu tô confirmando, é verdade. A maioria lá ganha tudo 800, 900 reais. Então o cara que chega aí ganhando 9 mil por mês é ou burguês aí em cidade pequena, né? Tanto é verdade o que você tá falando, que ele se autodenominava como senhor feudal. Não, isso aí, cara. Tanto que uma primeira coisa que eu li do que o Burguês Inglório botou lá é, como ele botou, é viver em um feudo como um senhor feudal e como um faraó. Só que aqui tem uma pegadinha. Ele trabalhava numa cidade maior que ficava a 50 quilômetros. Então, na verdade, não é que a cidadezinha dava um emprego. Ele morava numa cidadezinha e ia trabalhar, certo? E ele fala que todo mundo sabia que ele era bem de vida. E ele comenta que na cidade grande, ele gastava cerca de 8 mil reais e tinha menos qualidade de vida. Ou seja, na cidadezinha pequena gasta menos e tem muito mais qualidade de vida. Nós vamos falar sobre isso. Aqui ele faz uns comentários, temos que ir aqui rápido, senão nós não vamos chegar lá. Ele fala que ele gasta 39 de IPTU. O aluguel, ele fala que é R$350 uma casa. É verdade, isso eu confirmo. Uma casa boa, com uma casa decente em cidade pequena, é R$350. A faxineira é R$15 o dia. Que eu também confirmo. Aí, rapaz, eu tenho uma. Na casa dos meus avós tem uma empregada. Por dia, mais ou menos, fica em torno aí de R$50 com passagem, tudo. Então é uma coisa bem... Mostra bem a diferença da cidade grande para a cidade pequena. Ainda mais para quem quer economizar, para a cidade pequena vai ser uma grande vantagem aí para a sua economia. Aqui ele comenta que... Ah, isso aqui é real também. Eu confirmo, assino embaixo. Ele conversava com o prefeito, vice-prefeito, toma cerveja com os vereadores, porque em cidade pequena faz mesmo isso, que eu sei que faz. O prefeito você cumprimenta na rua, ô Felipe. Você aperta a mão do prefeito, você fala, ô prefeito, ó o buraco aqui e tal. E como ele ganha 9 mil, ele é altamente considerado pelo prefeito, ele é considerado pelo vereador. Ele mostra toda essa questão de fazer contatos. Andar com a burguesia da cidadezinha. Ou seja, é uma coisa que ele adorava, era ficar em destaque. A questão é sempre ir no barzinho, pagar a rodada pros amigos, conhecer todo mundo. Aí ele fala que. Aqui, já chegamos nessa parte que você falou, que é muito bom. Ele fala que diversas vezes pago umas pingas de 50 centavos pra rapaziada do bar. E isso fico com fama de gente boa e humilde. Ué, mas não é, rapaz? Chega lá o cara, ganha 9 mil. Qual é o primeiro pensamento? Ah, esse cara é um burguês safado, não vai fazer nada. Ele quebra o cara, isso, né? Isso aí, o cara chega lá, pô, paga uma rodada aqui, garçom, pra todo mundo. Pô, como é que o cara não vai ser amado? E aí ele chega no ponto principal, não sei se é o principal, mas um dos principais, que é que ele diz que quantas mulheres, o que ele seria um bosta na cidade grande, na cidade pequena ele se torna um alpha master. Ele fala que aqui, ó, faz algum tempo que eu peguei a garota mais top da cidade e nem precisei chegar nela. Esse caso foi engraçado. Pedi para um amigo ver o que ela achava de mim e dizer que eu achava muito bonita e simpática. Em outro dia, ele me disse que tinha falado, que ela tinha falado que achava eu um cara legal também e ouviu falar que eu era gente boa. Certa vez, na pracinha da cidade, após umas doses de vodka, pedi para esse meu amigo perguntar a essa garota se ela queria ficar comigo. Ela disse que era para ir lá conversar e deu um sinal de sim. O burro, Felipe. Mano, ou seja, cara, quem falou por ele foi nem o amigo, foi o salário e o status que ele tinha na cidadezinha, cara. Foi só mostrar o salário ali, tanto que umas coisas que ele falou que a obrigação é você chegar na cidadezinha e já fazer todo mundo saber qual é o seu salário. E o Roger, ele tem umas sacadas legais, assim, lógico, não somos, nem, depois a gente vai debater o que você concorda, o que você não concorda, mas ele tem umas sacadas interessantes, que ele diz o seguinte... Que como que na cabeça dela era um negócio assim que ela não podia perder. Por quê? Porque ele era o cara que tava ganhando 9 mil. Só que na cidade grande ele era um bosta. Não pegava nada, ninguém. Ou seja, é só pra mostrar assim como que só de mudar o ambiente já inverteu o jogo. Você entendeu como é que era o negócio? Aí, cara, tanto que ele falava que nos posts dele que quando ele começou a ganhar um salário bom na cidade grande, ele começou a pegar os restos, assim, restos não de... Como fala, aquelas meninas que rodam na cidade toda, entendeu? Aí ele falou que começou a conseguir pegar a mulher. Que ele chama de FGV. Isso. Aí quando ele foi pra cidadezinha, ele não precisou nem falar com a menina que ela foi até ele. É óbvio, agora vai ter ouvinte bravo aí. E você tá com razão também, ouvinte? Bom, mas eu não ganho tudo isso, eu tô comendo mulher. Eu sei, ouvinte. Só que esse cara tinha uma dificuldade muito grande. Eu não sei explicar por que as coisas pra ele eram assim, mas... Enfim, é a visão dele, é só a visão dele. Fica dividido, né? Porque vai ter ouvinte que se identifica com como ele estava na cidade grande, esse relato de que ele se sentia um bosta e que não pegava ninguém, mas vai ter muito ouvinte puto falando que classe social, o cara é pobre e pega geral. Então, é complicado. Porque mas... isso tem a ver com uma teoria que o Pobretão apresenta. Isso aí que você falou tem a ver com uma teoria que o Pobretão apresenta, que eu vou trazer aqui mais pra frente, ouvinte. Mas eu vou adiantar pro ouvinte que quiser saber por que às vezes você aí que tá me ouvindo ganha 3 mil reais, é bonito e às vezes não tá pegando ninguém, e o cara lá da favela que ganha 800 conto tá comendo geral. Tem uma explicação pra isso, Felipe. O Pobretão apresentou essa teoria e ela é real. Chama-se teoria da conspicuidade. Em resumo, depende do ambiente que você tiver. Mesmo se você for bem e você não conversa com ninguém e você não tá em nenhum círculo social, você vai continuar não tendo amigos e não vai continuar tendo mulher, porque você tem que ser influente em um grupo, seja ele qual for. Tanto que o exemplo que o Pobretão deu, lembro até hoje, cara, que ficou gravado na memória, foi que ele tava lá na zona dele em São Paulo, aí tinha um gordão feio, rapaz, com uma menina gata. E aí ele foi lá, não entendeu por quê, foi analisar e viu que sempre que o gordão falava, todo mundo ria, todo mundo dava moral, cara. Por quê? Porque o gordão era considerado. Um dos motivos, isso, era influente, tinha moral dentro do grupo, entendeu? Então as meninas estavam dentro daquele grupo, também acabavam dando a moral pro gordão. É por isso que eu defendo aqui, já vai vir relatos aí mais pra frente. Você tem que ser um cara que você tem que, pelo menos, você tem que se esforçar pra ser sociável. Dar bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas. Porque senão você não vai conseguir nada mesmo, cara. Não tem como, não é, ô Felipe? Se você ficar ilhado, fechado, você não vai conseguir nada mesmo, ué. Isso aí, cara. Quando eu descobri isso através da prática. Porque quando eu ficava ilhado, na minha, por exemplo, no meu trabalho, ninguém via, ninguém fazia nenhum esforço pra falar comigo, mano. Aí eu que tinha que me esforçar pra falar com as pessoas. Ou seja, se você ficar, por exemplo, puto com as pessoas e não querer mais falar com elas, esperar que alguém vai falar com você, não vai acontecer, cara. Você vai ficar sozinho. Vai ficar na mesma, vai ficar deprimido. Então, é foda. Mas enfim. Você tem que fazer um esforço. Mas enfim, voltando aqui pro Roger da cidadezinha. Então ele disse que lá na cidade grande ele não pegava nada e que na cidade pequena ele era altamente considerado e ele não precisava ter esforço nenhum. Ele só mandou o cara chegar na menina. E a menina mais, uma das meninas mais top da cidade. Aqui ele faz um comentário, Felipe, pelo amor de Deus, me interrompe aí, viu, Felipe? Na hora que você tiver uma coisa interessante, pelo amor de Deus, você para aí, ou quê? Aí aqui ele fala que... você me desculpa estar com pressa, Felipe, é porque é muita coisa, você sabe, que senão se eu não for aqui, não vai. Tô ligado, demorei uns 3, 4 dias pra terminar de ler o negócio todo, é muito pouco. Muito, e é uma coisa que exige algum grau de reflexão, não é só você ler, né? Se você passar o olho, você perde metade do que o cara queria passar, então tem que ser com calma, tranquilo. Aqui ele faz um comentário muito interessante, ele diz o seguinte, que ele vai nas festas e até pra fazer amigo é mais fácil, porque como ele é altamente influente... As pessoas têm um espírito, né, legal, a sessão descritiva de ser um bom partido. Ele era um bom partido, então ele era altamente considerado. E aí ele faz um comentário muito interessante, que ele diz que quando ele vai trabalhar lá na cidade grande, porque ele mora numa cidade pequena e trabalha na cidade grande, quando ele vai pra lá, ele volta a ser um bosta. Aí quando ele vem pra cidade grande, ele volta a ser feudo. Por quê, cara? Porque ele conseguiu fazer o que ele não conseguiu na cidade grande, que é ter influência e ser comparado aos que ganham R$1.000, nas palavras dele, chega o cara que ganha 9.000, começa a pegar toda a influência, começa a ser um alfa, assim, nas próprias palavras dele na cidade. Então começa a ter influência, as meninas começam a ir atrás dele, tudo isso. Isso aí. E aí aqui ele diz que ele tá entre as 10 pessoas com maior renda. E é isso aí. Aí ele continua aqui num outro post, mas no mesmo lugar aqui, dizendo que ele foi comprar um aparelho de DVD na cidade nova, numa cidade grande. E aí ele deu carona pra uma menina de 19 anos. A Ruivinha, né? Isso. É isso. É uma menina de 19 e um cara escroto. Isso que ele... Ele tem ele usa muitos termos da real, então vocês no TED ele vai encontrar muito mangina, alfa, beta, FGV, mãe solteira. FGV, inclusive, é feia, gorda e velha. Isso. É, então aí ele deu carona pra ela pra ir no dentista, né? É, isso aí. E aí ele falou que o cara foi puxando papo, o maluco que foi junto foi puxando papo e tal. Papo de futebol, aí o cara já botou a mão na cara e falou, puta que pariu, esse cara vai queimar meu filme. E aí ele fingia que concordava, né, e tal. E aí ele notou que a menina, só de estar andando num carro chique com ele, ela ficava sorrindo, achava ele divertido e tal, e ele viu que ela tava dando mole, né? Bem coisa de quem, de cidade pequena. Pô, você mostra um carro popular da cidade grande que as pessoas, as meninas da cidade grande não vão dar nem moral, pode achar velho, assim. Um Uno novo? Seja um, pode ser isso, um Uno novo. Aí, mas as meninas da cidade pequena vão ficar com os olhos abertos, velho, porque não é coisa que se vê todo dia. Vê uns carros velhos lá na cidadezinha. Então você vê o carrinho popular, é outra coisa, outro nível. Aqui ele usa um termo engraçado que ele diz que que ele tava procurando uma menina simpática, assim como ela. Jogou a direta. Aí ele fala, falei na cara de pau, porque senti que você tava sendo encarado como alfa na conversa. É isso que eu acho muito engraçado, cara, porque ele fala lá na cidade grande como ele se sentia, mas agora, depois que ele pegou esse ar de cidadezinha, de ser uma das pessoas com mais renda da cidade, ele começou a se tratar como um alfa, começou a ter confiança, começou a chegar, entendeu? Bem interessante. E aí ele fala aqui o seguinte, na hora me lembrei que como sou um merda na cidade grande, que jamais... a menina ficou sem graça e deu uma risada, né? E aí ele falou que, como ele na cidade grande ele era um merda, ele jamais escutaria isso de uma menina. Mas rapidamente pensei, aqui você é rei, cara. Para de ficar pensando na cidade onde você é um merda. É o feudo dele, né? Feudo. E aqui tem uma sacada legal. Aqui tem um negócio legal. Então ele deixou ela na rua do dentista, né? E... ele poderia ter deixado ela até no dentista, só que ele fala que como sou alfa, não quis manginar e passar imagem de desapegado. E aí ela perguntou se ele ia passar muito tempo na cidade. Ele disse que ia demorar um pouco, porque depois ele ia passar no supermercado. Essa, né, história do supermercado foi bem engraçada, porque ele falou que ia poder buscar ela. Aí ele ligou pra ela e falou, olha, você já tá saindo aí? Ela falou, não, olha, eu tô saindo daqui a pouquinho, onde é que você tá? Ah, eu tô aqui no mercado, mas ó, se você demorar demais, eu te deixo aí. Porque ele que era o cara, entendeu? E aí ele fala, não, e aí é isso mesmo, Felipe. Aí ele pega e fala, ó, vem correndo. E aí ela veio correndo, esbaforida, né, cansada. Isso. E aí encontrou ele. Tanto que ele comentou, que é engraçado, ouvinte, porque ele falou que fez as compras 30 minutos antes, só que ele teve que esperar pela menina. Então quem esperou foi ele, mas quando a menina chegou, ele falou, não, tô aqui há 2 minutinhos. Aí depois eles estavam voltando. Essa história é foda. Aí ela voltou. Quando ela entrou no carro dele, ele parou na concessionária e ficou fingindo que queria comprar um carro novo. E ela ficou toda faceira. Ele falava assim, entra no carro aqui, vê se você gosta do carro. Não era? Ainda mais que quando ele menciona aí que quando ele falava com o corretor dos carros, ele falava, o corretor perguntava, como você vai pagar? Ele, não, vou pagar tudo à vista. Ou seja, o cara tem que aparecer bem na fita, né? Pode não ser verdade, mas ele tem as manhas. O cara é malandro. E aí ele fala que depois ele levou ela num bar, quase que deu um beijo nela, e ela em nenhum momento... ele deu um beijo isso, nela. Isso, ele falou que conseguiu beijar, só que quando tava passando a mão na perna, ela falou, olha, você tá muito apressado. Ele falou, pô, já tô com a bola na frente do gol, peraí, vou Foi esperar isso um pouquinho pra depois marcar. Então ele fez isso, e ele falou que não vou ligar pra ver se ela liga, depois conta o desenrolar. Aí no domingo lá ele fez um frango na casa. Ele fala que o frango é lá na cidade pequena, e é verdade, confirmo mais uma vez. O frango é R$10 cada um e já limpo. Então é muito barato. E aí boa. A gostosinha, que é essa menina, foi na casa com a prima e o irmão da prima tomar uma cachaça, comer frango. E aí deixou tudo bagunçado, e aí depois ele pagou R$15 pra faxineira. É muito barato, cara. Aí, ele fala, tem uma coisa que ele repete muitas vezes, é que ele valoriza muito a questão da mulher preparar as coisas lá na cozinha, enquanto ele fica lá com os pés em cima do sofá bebendo cerveja. Então, ou seja, é bem como ele descreve, um feudo, assim, entende? Ele é bem servido, bem tratado por todo mundo. É um rei. Bem no, naquele esquema. Isso. Faraó. Bom, depois ele fala que... Ele comenta sobre a churrascada que ele fazia. É, ele faz uns churrascos na casa dele, que é muito barato. E... Ele chama os amigos. Ele enche a geladeira de cerveja, que ele compra baratinho, no atacadão. Isso aí. E ouvinte, ele não... Não é tipo a cada, que nem aqui em cidade grande, a cada um pague a sua bebida ou cada um traz uma carne. Não, o cara paga tudo, rapaz. Paga a cerveja, isso. Paga a carne e entra de graça. E aí ele fala que um outro cara que ganha um pouquinho melhor, que ganha 2.500, ó, pra você ver a diferença, cara. O cara ganha 2.500, o cara já é bom. Ele que ganha 9.000, Nossa Senhora. Então, o cara que ganha 2.500 e ele compram as carnes e deixa o pessoal que não tem dinheiro preparar as carnes, porque tem um cara lá que não tem dinheiro... E faz um churrasco massa. Então eles ficam só curtindo e comendo carne, né? E tomando cerveja. Você quer outra vida, Felipe? Puta que pariu, né, cara? É, rapaz, eu tô pensando aqui em mudar pra cidade pequena, viu? Tá bom demais aí. E aí ele chama. Aí ele faz um negócio que é interessante. Que eu dou os parabéns pra ele, que ele chama só os amigos, sem mulher. E fica os amigos comendo carne, batendo papo, tomando cerveja, aquela coisa legal. Tanto que ele menciona que. A namorada dele, essa gostosinha, fica puta com ele, porque ele não deixa ela ir no churrasco. Por quê? Porque ele fica comentando com os par dele sobre as meninas da cidade que tá dando mole pra ele. Como ele sempre fala, como é que é a frase que ele usa? Um olho no peixe, outro no gato. Não, o olho no peixe, o olho no gato, também, mas ele usa pra uma outra parada, você já deu um mini spoiler aí, que é a garota de mercearia que já vem, aguenta essa aí. Essa é boa. Aí é que ele faz um comentário muito bom, que ele fala que depois que ele tava muito chapado, ele tomou um banho e ia dormir. Só que aí a gostosinha, aquela lá, do outro relato, ligou e perguntou se eles iam sair, porque ela tem 19 anos, ela gosta de sair, né, pagar de namoradinha dele. Mas ele nunca namorou ela, só pra pagar de namoradinha. E aí ele chamou ela em casa, porque falou que não queria sair, né? Ele falou que quando a menina cria expectativa, né, tá namorando um burguês, assim, tá recebendo um bom salário, então ela espera um restaurante, mas o cara fala, não, ó, liga, ouvinte. Nas palavras dele, ele diz que você não pode ficar dando essas coisas. Você tem que, às vezes, botar moral e falar, não, vem aqui, amor, me prepara uma carne, a gente vai assistir um filme juntos. Só que aí ele comenta que ele tava tão por cima... Que mesmo ela não querendo, ela foi e com boa vontade preparou uns petiscos, com boa vontade, mesmo sem querer. Ela preparou uns petiscos e eles ficaram assistindo o filme. E ele descreve aqui, e após o filme fizemos um sexo selvagem de alta qualidade, como jamais conseguiria com uma garota daquele nível na cidade grande. Ou seja, o cara é o rei, não é à toa que ele fala que é o feudo, recebe de tudo do bom e do melhor, né? Isso aí eu nunca encontrei não, viu? Mulher de boa vontade, prepara a comida, tranquilo, sem reclamar, nunca vi. E aqui vem o negócio que você falou, que vai vir pesado daqui pra frente, que mas já estou pensando em alçar voos mais altos. Uma garota bem tímida, com os peitinhos, umas perninhas lindas, que trabalha em uma mercearia da cidade. Tem 20 anos. Essa é a garota da mercearia, vocês vão ver ela aí durante o texto. Isso aí mesmo, que é uma história bem interessante, mas antes disso que eu queria só abrir um parênteses aqui, é que eu acho que pode ter muito ouvinte que pode falar, não, esse cara tá de sacanagem, ele tá mentindo, pô, o cara tá inventando coisa aí, né? E olha, ouvinte, porque não tem idadezinha ver a vida do cara e fala, tira. Mas tem muita coisa que ele ensina das situações dele, vem como lição pra nós, então... E você, Hernani, você acredita nisso aí? Acredito, porque começaram a triangular e acharam o cargo que ele falava e começaram a triangular qual que era a cidade, que é uma cidade grande, não vou dizer, eu vou respeitar, é uma cidade grande e começaram a triangular porque ele descreve nos textos as coisas da cidade e aí começaram a triangular que tem um monte de cidadezinha pequena. Então eles estavam caçando qual que era a cidade que ele morava. Então ele teve que sair fugido. Por isso que eu tô te dizendo que eu acho que é verdade. Não sei. Enfim, mas eu acho que é verdade. Independente de ser verdade ou mentira, tem muita coisa pra gente aprender os relatos dele, né? Então acho que tá valendo. Cara, os relatos são muito detalhistas, cara. Se ele é mentiroso, ele é um mentiroso psicopata. Um puta mentiroso, velho. Porque o cara inventou... E todos os posts dele seguem uma história e todos se interligam, entendeu? Então cada um é a continuação do outro, bem bonitinho, não esquece um detalhe. Então se for mentira, o cara é bom mesmo. Viu? E aí aqui ele termina dizendo: em pensar que na cidade grande eu era só mais um merda invisível e triste por causa do deserto sexual que impera para os não ricos e não bonitões. ele sempre agora que ele começa a falar sobre a questão real... dos manginas da cidade grande, é aí que começa a polêmica, assim. É, daqui pra frente é só ribanceira. Ribanceira no sentido, ele vai só dar porrada. Aqui ele começa dizendo que ele começou a fazer. Ele queria arrumar um hobby viril. E aí ele comprou uma moto, duas motos. Ele comprou uma CRF 230 da Honda e ele comprou uma mais velhinha pra emprestar pros amigos. Que inclusive um dos amigos vai aparecer aqui na frente, vocês vão entender. E eles faziam trilha na roça, porque ele diz que é muito legal. E ele descreve uma coisa que é verdade, eu confirmo, assino embaixo, que é real. Que ele diz que na cidade pequena, você não pode ser... Mesmo se você tiver dinheiro. Não, dinheiro é foda, mas eu acho que mesmo se você tiver dinheiro... Você não, na cidade pequena, você não pode ser bobão, nerdão. Ah, eu quero ver anime, quero ver filme. Não, na cidade pequena... o povo valoriza essa coisa rural, essa coisa viril, essa coisa, nós vamos fazer uma trilha, nós vamos pescar, entendeu? Porque ele disse que isso é importante na cidade pequena. Ainda mais que a maioria do pessoal de cidadezinha é tudo da roça, então tá acostumado com as viadagens da cidade grande, os moleques que é mais nerdão, assim, sabe? Então ele fala que todo homem precisa ter um hobby aventureiro, ou seja, tem que ser um motocross, tem que ser coisa radical, senão as mulheres nem dão moral. E aqui ele diz uma coisa que eu acho curiosa, que tem muita verdade nisso aqui. Ele fala que o importante de você ter um hobby é pra você passar a impressão de cara com status mais elevado, que você não fica parecendo um merda que só trabalha e só tem dinheiro pra sobreviver. É verdade, porque você vê quanto mais fodido o cara é, menos... O cara é só trabalho, casa. E isso serve pra todos os ouvintes. Vocês têm que ter um hobby mesmo, gente. Vocês têm que ter um negócio, seja o que for, uma pintura, uma dança, um canto, um estudo, uma coisa. Estudo nem tanto, mas estudo também. Você tem que ter um hobby, entendeu? Isso aí serve pra todo mundo, Felipe. Senão você fica só nesse negócio de trabalho, casa, você fica doente, cara. E aí, rapaz, tanto que... Você vê muita gente aí que fica passando o dia inteiro trabalhando, mas começa a desenvolver problema psicológico porque o cara só pensa em trabalho, velho. Tudo bem, você quer fazer o seu dinheiro, quer ter uma vida boa, mas você tem que também se divertir, pegar um ar, né? Senão não dá certo o negócio, ainda mais nessa vida doida aí de cidade grande. E aí aqui ele diz o seguinte, que depois da trilha com a moto, eles param num barzinho, pra tomar cerveja, e as meninas passavam dando oi pra ele. E ele diz que, inconscientemente, ele ficava lembrando da época da cidade grande, onde ele era um merdão, e naquele mesmo momento ele estaria tomando a cerveja sozinho, e ele seria invisível entre os playboys e as patricinhas. Ainda mais esse sentimento... Pode falar. Não, ainda mais que o cara sai pagando rodada pra todo mundo, então ainda mais que ele se destaca do jeito que ele gosta, então é muito difícil a galera passar e não dar o oi. O cara tem um status, ouvinte, muito grande dentro da cidadezinha, entendeu? Por isso que ele dá todo esse negócio de na cidade grande, ele era tal, porque lá ele não tinha notoriedade nenhuma. O cara ganhava 4 mil por mês e na cidade grande não é nada. Não é nada. Nada que mas... eu digo assim, para as mulheres, assim, para o tipo de gente que ele tava rodeado, entendeu? Também não concordo com o senhor. Vamos começar os debates. Não é isso, eu não concordo com o senhor. 4 mil em cidade grande é muito também. Só que é o seguinte, ele queria viver uma vida de status. Ele queria viver uma vida de alto status. Com 4 mil reais você não vive alto status mesmo. Mas por exemplo, se você for num bairro mais classe média, por exemplo, 4 mil ele seria. E se ele fosse sociável, óbvio que isso deixa entender que ele não é. Então, se ele tivesse 4 mil num bairro classe baixa, por exemplo, ele já seria bom, ué. Não, isso aí que eu quis dizer, Hernani. O que eu falei, que eu quis dizer com os 4 mil, é porque ele queria fazer parte da burguesia da cidade grande. E pra eles que esses 4 mil era mixaria. Mas, por exemplo, se ele tivesse ido pra isso aí que você falou, de uns bairros classe média, umas festinhas mais assim da favela, pô, 4 mil tá bom demais, mas o problema é que ele gostava de ir em boate, festa, com gente muito mais rica. Por isso que ele fala tanto que a galera não dava oi pra ele, que ele não era reconhecido. E aqui ele descreve uma coisa muito interessante, Felipe, que eu já senti, e eu quero saber se o senhor já passou por isso. Ele descreve uma sensação, ouvinte, de se sentir invisível e insignificante entre os playboys e patricinhas. E é real, porque eu já fui em bar de rico, tanto é que eu não gosto de playboy. Mesmo se um dia eu tiver dinheiro, Felipe, eu quero continuar sendo humilde. Essa é uma meta que eu quero ter na minha vida, continuar sempre sendo humilde e sempre sendo grato. E ele diz o seguinte, Felipe, que ele se sentia invisível. Eu não sei se o senhor já foi em lugar onde o povo é muito rico. É a sensação de invisível, sim, senhor, porque o povo parece que não olha pra você, parece que você é um ser descartável. É uma sensação horrorosa quando você tá num lugar que o pessoal é muito mais rico que você. O senhor já sentiu isso? Isso aí, tanto que tem uma parada bem interessante, isso aí que eu me identifiquei muito, porque os meus pais sempre, graças a Deus, trabalharam muito pra me dar uma boa educação. Mas, então, quando eu ia numa escola melhor, quando meus pais conseguiam me botar, e eu ia lá e conhecia a galera achava que eu era do mesmo nível, né? Que eu tinha tudo que eles tinham, tinha o último celular, tinha melhores roupas só de marca, entendeu? Pra minha casa, parecia que no dia seguinte os caras começavam a me ignorar, eu ficava invisível. Por quê? Porque eles viam que eu realmente não devia nem estar ali, entendeu? Foi tudo por causa do trabalho. É muito ruim isso, né, Felipe? É, rapaz, então só dos caras. Então eu parei de levar a gente na minha casa porque não é vergonha, porque ter vergonha dos pais, eles ainda mais trabalhando duro do jeito que eles trabalharam por mim, jamais. Mas começar a tomar muito cuidado com esse tipo de gente que julga você só nas bases econômicas. E é isso que ele fala da questão de sentir nível. E te julgar só pelo pais no mês, entendeu? Aqui ele comenta que ele levou a gostosinha. Não a menina da mercearia. A menina da mercearia vai vir ainda, ouvinte. É a gostosinha lá que ele deu carona. Ele falou que levou ela pra comer um peixe maravilhoso, que tem lá perto. E ele comenta uma coisa que é interessante, que como que ela fica com a felicidade contagiante apenas dar uma voltinha em lugar simples. Por quê? Porque na cabeça dele aquilo é uma coisa simples. Na cabeça dela aquilo lá, nossa senhora, vou comer um peixe. Meu Deus do céu, quer dizer, é a simplicidade da cidade pequena. Que é real, eu sou de cidade pequena, eu confirmo. É uma simplicidade. E é uma simplicidade, Felipe, que eu vou te dizer que você até se emociona, sabe? É tanta simplicidade, Felipe, que você vê assim, puta que pariu. Olha só, por exemplo, dá um exemplo pra você, Felipe. Pra você pegar um cara de cidade pequena, leva ele a primeira vez no shopping, só pra você ver a experiência. Pro cara, aquilo é uma coisa assim, meu Deus do céu. Eu falo experiência própria, pô. A primeira vez que eu fui, meu Deus, olha quanta loja, olha que foda. E na cabeça do cara de cidade grande é só, eu vou no shopping pra pagar conta, de chinelo e bermuda, pra você ter uma ideia. Você entendeu como é que é? É isso aí. É uma surpresa mesmo pra a galera da cidade pequena. Ainda mais que, por exemplo, ele no próprio texto menciona que pra ele era um lugar super simples, só comer um peixinho. E a menina tava com uns olhão esbugalhado assim, pô, porque tá me levando num restaurante, jantar romântico pra ela. Tá aquela coisa, tá achando que é a princesa, entendeu? Menciona isso, que é esse o que ele quer mesmo. E aí ele pra fala... ele o que é... Não, pra ele o que é um jantar simples, pra ela é um jantar à luz de velas em Paris, entendeu? E aí ele fala que, apesar de estar feliz com ela, ele já tá com... Aí foi o que você falou. Ele tá com um olho no peixe e o outro no gato, porque ele já tá de olho na menina da mercearia, a gostosinha da mercearia, e ele fala que ele precisa sair... Isso aqui é real. Ele precisa sair dela de uma forma que não dê transtorno, pra ele continuar com a imagem boa. Por quê? Porque na cidade pequena você se queima, senhor Felipe. Se o senhor vai na cidade pequena e o senhor rouba, o senhor fica queimado. Se o senhor vai na cidade pequena e o senhor usa droga, nossa senhora, a cidade inteira fica sabendo. Então ele precisa sair dela de um jeito que não dê desgaste. É, rapaz, ainda mais em cidadezinha pequena que o boato corre rapidinho de casa em casa. Logo, logo a cidade inteira já tá sabendo a merda que tu fez. Então é foda mesmo. O cara tá tentando sair por cima pra garota da mercearia continuar ver ele bem. Agora nós vamos começar o nosso primeiro debate aqui, senhor Felipe. Que é esse aqui, eu sei que vai dar debate e eu quero que o senhor renda mesmo isso aí, porque isso aqui é uma coisa que ele falou que eu concordo em... Eu concordo com a ideia, mas eu acho que ele falhou em... Por ele não ser um cara sociável, como ele deixa claro no texto... Ele falhou em algumas coisas que eu vou explicar para o senhor. Vou resumir aqui. Ele escreveu um texto dizendo que para o povo parar com esse negócio de querer fingir ser... Eu vou usar os termos que ele usa. Tentar parar de fingir ser um alfa, porque se você é beta, se você é beta ou alfa, o que dita isso é a circunstância. Ou seja, então o que ele quer dizer? Eu vou dissecar aqui, eu também quero ouvir a opinião do senhor completo, tempo livre aí. Mas eu vou dizer a minha. Então ele diz o seguinte, Felipe, ele diz, palavras dele, que não adianta o cara tentar ser alfa, que o que vai dizer se ele é alfa ou não é a situação da vida dele. Então ele diz, por exemplo, o seguinte, ele diz com felicidade, ele tá certo nisso que ele diz, que quando o cara tenta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pagar de valentão, pagar de fortão, ele fica mais ridículo porque ele não é. E aí todo mundo sabe que ele é um bundão. Se o cara tenta pagar de rico, o cara ganha um salário mínimo aí, 800, 900 reais, ele quer pagar de ricão, ele vai ficar mais patético porque o povo ao redor sabe que ele não é rico e ele tá pagando uma coisa que ele não é. E isso aí é verdade. Então ele diz que não adianta querer se portar como alfa, que não vai adiantar nada. Só que tem uns poréns aqui. E eu quero ouvir a opinião do senhor. Eu só vou terminar meu raciocínio aqui. Ele diz, eu não concordo com o seguinte, ele diz, em resumo, que enquanto você não ganhar 9 mil reais, por exemplo, você não vai ser alfa. Enquanto você se você não nasceu bonito, você não vai ser alfa. Olha, alfa, beta, isso aí é um conceito muito, muito... É muito escasso, as coisas não dividem dessa forma. Eu sei que tem uma... A coisa é muito mais profunda do que isso. Onde eu quero chegar, ouvinte? Presta atenção, ouvinte, presta atenção, Felipe, também. Eu quero que o senhor entre nessa discussão aqui, mas é o seguinte, Felipe. Realmente, Felipe, realmente, se você tenta fingir um negócio que você não é, fica patético. Tanto é verdade que eu tô dizendo, que tem aquele movimento lá, o Pick Up Artist, que é o PUA, que quando o cara entra naquilo lá, e aquilo lá tem coisa muito boa. Eu já adianto pros ouvintes, aquilo lá tem muita coisa boa, ouvinte. Só que você tem que ler aquilo, é igual eu falei no começo do texto, no começo do programa. Você tem que absorver o que presta pra você, o que você não presta, joga fora. Por quê? Porque lá o cara ensina, por exemplo, que você tem que usar uma roupa extravagante, chama peacocking. Então o cara usa cartola, usa um blusão. Se você usar blusão e cartola no Brasil, você vai ficar patético. Porque você tá tentando... Primeiro, você tá tentando fingir que você é um negócio que você não é, que é patético, primeiro. E segundo, porque o Brasil não tem cartola, não tem essas coisas, cara. Você entendeu? Você tá tentando fingir ser um negócio que você não é. Tanto que, só abrindo um parênteses rapidinho antes da gente entrar na discussão dessa questão da PUA, é que tem muito conhecimento que lá é muito bom você pegar pra você, muita questão de autoconfiança, de você melhorar a sua autoestima, mas infelizmente tudo que tem a ver com, que mexe com as inseguranças do homem, também vai ter muita gente querendo lucrar em cima das suas inseguranças, ou seja, muito charlatão. Opa, entendeu? Com certeza. Isso, tanto que às vezes eu já vi vídeo, muitos, rapaz, muitos. Tem gente que faz conteúdo de graça, mas também tem aquele, eu desenvolvi um método de conversa infalível que você leva a menina pra cama em uma semana, por apenas 15 reais. E ele dá um resumo, faz um negócio bem construído, e aí você vai vendo os comentários lá de cara que compra, que na verdade é porra nenhuma, que não ensina merda nenhuma. Então, ouvinte... Por quê? Porque não tem como o cara simular, você entendeu? Cada pessoa, cada mulher é um ser humano diferente. Apesar de todas terem as semelhanças do sexo feminino, cada uma é de um jeito, rapaz. Tem menina que te libera com um dia de conversa. Outras que você pode ficar meses e meses tentando que ela não vai te liberar, rapaz. Então, tomar muito cuidado. Não, Felipe, mas mais do que isso, mais ainda. A questão da mulher, sim, mas eu vou mais além do que o senhor. Porque cada um vai ter um estilo, um sentido assim. Se você pegar o malandro carioca, ele é bom de conversa, ele leva a mulher pra cama, ele conquista os outros, ele é foda na lábia. O malandro carioca, o estilo sambista, tudo, ele é. Agora, se você pegar um cara, por exemplo, todo politizado, tal, estilo assim, vamos supor assim, estilo assim, um cara mais arrojado, que se veste melhor, tudo, esse cara também consegue, só que são estilos distintos. Tô fazendo um resumão só pro senhor. São estilos distintos, porque não, mas eles não simulam. Não tem como você simular, entendeu? Esse é o ponto. Pra finalizar isso, o que quiser é que não existe uma fórmula universal pra do homem. Por mais que você possa não saber ainda, você, nunca conversei com mulher assim, nunca tentei. Mas cada um vai ter o seu estilo. Tanto que esse exemplo aí que você deu, do malandro carioca e do cara politizado, os dois estão tentando atingir o mesmo objetivo, né? Seguem caminhos completamente diferentes, rapaz. Então você tem que descobrir o próprio caminho e parar com parar com esses charlatões aí. Mas nem todos são charlatões, vou deixar isso bem claro aí, porque eu não estou condenando o movimento. Tem muita gente de bem lá, está realmente querendo ajudar também. Mas a questão que eu quero chegar, Felipe, eu estou girando tudo, mas eu não cheguei no ponto que eu quero chegar com você. Não é que você vai simular. Você não vai simular. Então, usando exemplo, o malandro carioca. Você não vai se espelhar no malandro carioca, porque vai ficar ridículo. Imagina eu, Felipe, eu aqui com você. Eu vou chegar aqui e começar a falar igual o malandro e com jeito de malandro. Primeira coisa, você vai ganhar logo de cara que eu não sou malandro, porque eu não tenho jeito de malandro. Vai ficar ridículo, primeira coisa, vai ficar ridículo. Segundo, todo mundo ao redor vai ganhar que eu tô fingindo ser malandro. Terceiro, eu não tô correndo nada atrás, eu tô só simulando. É uma coisa fake. Isso eu concordo com ele. Isso aí. Tanto que eu vivi isso na experiência de que, por exemplo, minha família teve umas épocas de dificuldade financeira maior, então tive que estudar em escola pública. E aí eu entrei em contato com uma galera diferente, aquela galera malandra, bandido mesmo, sabe? Então eu acabei mudando também o meu jeito de falar para me misturar com a galera. Mas aí você mudou, esse é o ponto. Mudei assim, tentei mudar, né? E aí quando eu chegava em casa, pessoas não me reconheciam, falavam que eu tava falando ridículo, agindo ridículo, entendeu? Meus familiares, meus amigos próximos viram a transformação. E aí, ou seja, você não tentar ser uma coisa que você não é, cara, pode dar uma merda muito maior pra você do que se você tentasse ficar do mesmo jeito. Isso, mas a questão é o seguinte, ele dá a entender o seguinte, que enquanto você não for, palavras dele, o alfa, você vai ficar sendo ridículo e você não vai conseguir simular. Então o ponto que ele quer bater, eu já entendi plenamente, ele quer bater na tecla. Vão chegar aí pra você, vou dar nomes aqui, Pua, vai chegar aquele rapaz daquele canal lá que chama Alpha Life, o cara vai dizer pra você, ó, você tem que ser alfa, não sei o quê. E isso, as palavras dele não adianta nada. E eu concordo. Parabéns pra ele. Só que tem um porém. Que isso aí é uma coisa que é muito importante, ouvinte. Eu quero que vocês escutem, porque senão vai ter ouvinte que vai entender tudo errado. Perigoso até nego se matar aí. Aqui é uma discussão polêmica, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas não significa. Senão a galera se mata. Isso. Mas não significa que a gente vai ficar calado aqui, ficar só beirando o assunto. Não, a gente vai tratar aqui tudo direitinho, rapaz. E não significa o seguinte, que você acabou pra você. Pelo contrário, o que eu quero dizer é o seguinte, ouvinte, presta atenção. Eu quero que o Felipe faça o comentário dele também. Você, ouvinte, eu vou dar um exemplo aqui que o próprio Arthur Petri usou. E eu dou os parabéns pro Petri ter usado esse exemplo, que foi um exemplo feliz que ele usou. Você não, por exemplo, você pega lá, vamos dar um exemplo aqui. Você pega um cara que, por exemplo, usa na internet o perfil do Rock Balboa. Ele se espelha no Rock Balboa, ele simula o Rock Balboa, ele tenta se espelhar no Rock Balboa. Isso é fake. Porque você tá se espelhando, primeiro, antes de tudo, você tá se espelhando num personagem que não existe. E segundo, você tá vivendo uma vida de internet tentando ser alguém que você não é. Porém, o que você pode verdadeiramente fazer? Você pode verdadeiramente se inscrever numa porra de um curso de boxe, começar a lutar. Porque aí não vai ser mais simulado, Felipe. Esse que é o ponto, Felipe. Você não vai mais simular, por exemplo, que você não tem medo. Agora você não tem medo. Por quê? Porque você peita os caras no ringue. Então se o cara vier na porrada com você e for do seu tamanho, você não vai mais arregar. Você não vai ter mais aquele olhar de medo. Você não vai ficar mais... Ah, não. Desculpa. Não. Você vai... Não é que estou dizendo que você vai sair procurando briga, mas você vai se impor. Você vai falar, não, pera aí. Ou seja, você não vai mais simular. Você vai ser o cara. Esse que é o ponto. Você vai ser aquele cara. Então aí, por exemplo, outro exemplo que o Petri usou feliz também. Ah, tem cara aí que... o Petri, nesse caso, ele tava atacando a Real. Vou dar nomes aqui. Nessa situação, ele tava atacando a Real, ele disse... Pô, mas os caras da Real que é pagar de valente, usa lá a imagem do soldado Ryan, por exemplo. Ah, mas... E aí ele disse... Por que em vez de você ficar pagando de soldado Ryan na internet, você não vai e não se inscreve no exército? Ou então você não vai fazer um curso militar? Por que você não vai correr atrás disso? Porque aí você não vai mais simular, esse que é o ponto. Você não precisa simular. Eu não preciso simular, por exemplo, ser um cafajeste. Eu não preciso... você vai ser esse cara. Ou seja, eu concordo com o Roger plenamente na parte de você não tentar ser alguém que você não é. Concordo, parabéns. Agora... Isso aí, aí só... Vai, fala. Fechando esse assunto da parte que a gente concorda, é que toda essa... Eu vou usar o exemplo seu do Rock Balboa. É que você, apesar de... Você pode tentar imitar o personagem, mas vai acontecer que, primeiramente, o que você falou tá certíssimo, ele não existe. Então, você pode acabar se fazendo, como o próprio Roger fala, de ridículo. Entendeu? Mas o que você pode fazer, que é completando o que você falou, é a questão de você pegar os ensinamentos que esse personagem, essa pessoa quer te passar, qualidades boas dela e tentar aplicar elas na sua vida. Mas não tentar aplicar do jeito que ela se aplica àquela pessoa. Mas adicionar aquelas qualidades à sua vida do seu jeito. Entendeu? A coragem do Rock Balboa, por exemplo. Como você pode desenvolver? Lutando boxe. Se inscrevendo aí numa arte marcial. Tentar pegar as qualidades que eles quiseram passar pra você e aplicar eles do seu jeito na sua vida. E assim que você para... Mas não querendo simular. Isso, não querendo simular. Começando ao invés de simular, fazer isso virar realidade, entendeu? Isso mesmo, isso eu concordo plenamente. É, faz o seu comentário, Felipe, por favor, e o que você não concordou também, eu quero que você diga e fala aí tudo. Isso, aí a gente... Essa parte eu também tô em harmonia com você da questão que eu concordo isso. E você tentar simular uma coisa que você não é, mas aí... E isso aí eu vou dar uma puxada aqui do pobretão. Isso entra em conflito direto com a teoria da conspicuidade. Aquele exemplo do gordão. Porque na teoria do Roger, aquele gordão seria o invisível. Ele não teria, não estaria com aquela menina. O gordão não estaria naquele círculo. O gordão estaria isolado em casa. Entendeu? Ele não teria nem amigos. Mas o que acontece? É que o cara conseguiu influência dentro do grupo dele. Ele conseguiu uma moral lá. Então o que acontece é que ele não é um... Pode ir aos olhos de outras pessoas, ele pode não ser um alfa. Tanto que eu, quando o próprio pobretão olhou pra ele e falou: não, como é que um cara desses pode estar com uma menina que nem eu consigo? Mas dentro daquele círculo social, ele é considerado um alfa, entre aspas. Mas aí eu não concordo com o senhor, porque é o seguinte, eu vou apresentar meu contra-argumento pro senhor. O gordão, ele não tava simulando nada. Ele só era legal, engraçado, e ele era bem quisto naquele grupo social. Porque é o seguinte, você não precisa ser o fodão pra todo mundo. Você só precisa ser bem aceito no seu grupo social. Então ele não tava se fazendo de personagem, ele não tava fazendo nada. Ele só era naturalmente engraçado e legal e aceito naquele grupo. Então naquele grupo, ele era isso, o alfa. Isso aí que eu tá. É isso aí. Isso aí que eu tô falando. A gente tá concordando aqui. É isso aí mesmo, Hernani. É o que eu tô falando. Ou seja, ele não simulou pra ninguém. O cara era engraçado, o cara era gente fina e a galera aceitou ele por quem ele é. Ele não precisou fazer, eu vou tentar me fazer de valente, ou eu vou tentar me fazer uma personalidade que eu não sou pra tentar ser bem visto. O cara, naturalmente, pelas qualidades que ele apresentou ao grupo, acabou sendo bem visto. Por isso ele se tornou uma pessoa aceita por aquele grupo. Tanto que a menina foi lá ficar com ele. Então, às vezes, em contraponto com a teoria do Roger, só de você conseguir ser você mesmo e achar um grupo que te aceite pelo que você é, sem ter de simular, você já pode se tornar um alfa dentro desse grupo, entendeu? Sim. E aqui ele usa um exemplo também que eu já vi, já presenciei e já vivi isso aqui, que eu sei que é real, que ele diz que quando você tá num círculo... Aonde você é... Eu tô usando o termo que ele tá usando, mas você pode entender da forma que você quiser, ouvinte. Ele diz que quando você tá num grupo aonde você é o alfa, tudo que você fala o povo ri, tudo que você fala é interessante. E é verdade, porque eu já vi isso. Inclusive, quando eu fui dono de república, que eu era o manda-chuva, eu era o dono da república, tudo que eu falava era engraçado, tudo era mais legal, eu era convidado pra tudo. E, por exemplo, na faculdade, onde eu não era nada bem quisto, porque eu era de direita, eu fui perseguido, lá, nada que eu falava era engraçado, o povo tudo achava que eu era louco, eu era o cuzão. Eu vivi esse mundo duplo, onde na república eu era o cara, eu mandava, foda-se, eu que dou a última palavra, e lá na faculdade eu era um bosta. Eu entendo esse conceito. Quando você é bem quisto no grupo, parece que tudo que você fala é engraçado, tudo que você fala é foda, tudo que você fala tem sentido. Você já notou isso? Isso aí, rapaz. E isso entra perfeitamente com o que ele fala, do porquê. Porque as pessoas, os de escola, é que as pessoas começam a pagar pau pra você. Elas começam a dar moral pra você. Ou seja, você é uma pessoa com influência naquele grupo, as pessoas vão querer se aproximar de você, elas vão começar a te fazer se sentir bem, vão começar a te dar moral, esperando que você, em troca, inclua elas no grupo. Entendeu? Dê moral pra elas também. Então toda essa questão aí do exemplo que você deu da República é o exemplo que o Roger dá na questão da cidadezinha. Elas começaram a pagar pau pra ele, por quê? Porque ele era bem visto dentro do grupo, em todas as qualidades dele, todo o financeiro. Entendi. Aqui ele usa ele fala mais uma coisa muito interessante, que é isso aqui é real. Isso aqui eu já vivi também, eu queria saber a sua opinião. E isso aqui serve para todos os ouvintes. Se você já é encarado como beta na localidade. Você já é encarado como alfa ou beta na localidade em que vive. Então você se portará instintivamente de acordo com as circunstâncias. Eu já vou explicar o que eu acho disso aqui. Se na sociedade você é visto e tem status de beta, inconscientemente você se portará como beta. Se você já é visto como alfa, você tem status de alfa e inconscientemente se porta como alfa. Isso aqui tem muita verdade. E eu vou te explicar, Felipe. Quando eu tô na casa da minha mãe, pelos meus parentes, eu sou considerado sempre o loser, sempre o cara que deu tudo errado. Eu sou sempre visto como um bosta lá. Presta atenção. Inconscientemente, quando eu tô perto da minha família, eu me sinto mal, primeiro, porque eu sei que tá todo mundo pensando que eu sou um bosta na vida. E lá eu me sinto mal, lá eu não consigo me expressar, lá eu fico todo esquisito. Se você veio lá em Minas, você vai achar tudo esquisito. Aqui onde eu tô, eu sou considerado por algumas pessoas. Aqui eu me porto bem, aqui eu falo alto, aqui eu dou risada, aqui eu casco o bico, porque aqui eu como se fosse assim, vou explicar de outra forma. Parece que quando o povo que você convive conhece as suas fraquezas, sabe dos seus erros, sabe das suas falhas, você começa a se auto-boicotar e você se torna um beta do caralho, um cara que você não consegue se falar, você não consegue nada. E quando você tá num lugar que você ainda, o povo ainda não sabe suas fraquezas, o povo só conhece o seu lado legal, onde você é considerado, você começa sem querer, cara, sem querer, você começa a se soltar, você começa a se tornar um cara diferente, você entende isso? E eu falo isso pros ouvintes porque se você tá num lugar, ouvinte, que te auto-boicota, seja a casa da mãe, seja um lugar que você se boicota, procura evitar muito contato, procura evitar muito isso aí, que isso aí vai te dar uma impressão que você é um cara perdedor, e na verdade, às vezes é o recinto que você tá, às vezes uma atmosfera negativa que tá te afundando. Você tem alguma coisa pra comentar sobre isso, Felipe? Isso aí, tanto que isso, cara, por isso eu falo, e você próprio falou que exige muita reflexão, é que tem duas teorias da sociologia que dizem muito com essa questão do que o Roger falou. Que uma delas é o meio influencia o indivíduo. Ou seja, é isso que aí que você está falando, Hernani. Da questão de, se você está em um grupo que te bota para baixo, que você não tem, que as pessoas não te dão moral, vai agir como um cara sem moral. Você vai começar a ficar mais retraído, você vai medir as suas palavras, porque você vai ficar com aquele medo. Pô, será que se eu falar aqui tal coisa, eles vão me zoar? Será que eu vou falar merda? Eles vão começar a me evitar, entendeu? No caso da sua família. E também tem o oposto, que num local onde as pessoas te dão moral, você vai começar a agir como alguém que realmente tem essa moral e que tem essa autoridade toda. Ou seja, você vai começar a falar, não importa aqui o que eu diga, as pessoas vão me ajudar, vão me apoiar. Eu tô bem cotado. Então, as pessoas vão procurar a minha aceitação. Entendeu? E aí agora, que vem o outro contraponto. Sim. Que é a outra teoria de que o meio influencia, mas não determina. Ou seja, você pode, dentro do meio de onde pessoas tentam te botar para baixo, e simplesmente falar, não é isso que eu quero para mim. E ter essa realização que você está falando aí, né? De que é procurar um grupo que te aceite pelo que você é, onde você possa falar livremente, onde você tenha uma certa autoridade, uma certa moral, e possa falar... Onde você pode ser você mesmo, até. Você pode expor suas opiniões sem ter medo de alguém, por exemplo, ficar te zoando, ou ficar falando, ah, mas você só fala merda, não sei o quê. E eu não tô falando de zoeira de amigo, tô falando de zoeira na maldade. Coisa que é pra te botar pra baixo mesmo, cara, isso, cuzão. Cara, cuzão. Então, ou seja, essas duas teorias, a coisa que diferem é, uma diz que é determinar tudo, ou seja, se o indivíduo não tem nenhuma palavra sobre o que ele vai ou não pode fazer, se as pessoas dizem que ele é um beta, ele é um beta. E a outra teoria agora é que as pessoas dizem que você é um beta, mas você pode começar a tentar mudar. Você pode mostrar para as pessoas, não sou um beta. Eu sou uma pessoa com qualidades boas também. Eu posso me tornar um alfa. Entendeu? Então tudo isso que o Roger fala, cara, tanto que quando você me pediu para ter uma maior reflexão com esses assuntos, eu passei horas, cara, refletindo sobre isso, porque é muito bom. Apesar de ter muita coisa que os ouvintes, eu e você, não concordemos com ele, tem coisa muito boa aí para ser aprendida, ouvinte. Eu vou te dizer que eu concordo com 70%. Agora, se eu for 100% na cabeça dele também, você vai tomar no cu, viu? E outra coisa que o Roger falha, rapaz, na minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião. Vamos terminar essa primeira parte aqui. Vai ser o primeiro programa e a gente vai ter que fazer uma segunda porque já estouramos o tempo. É uma hora, rapaz. Muita coisa. Ô, Felipe, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você for 100% na cabeça do Roger, você vai tomar no cu. Porque é o seguinte. Vai. Ele preza muito de valores. Se você arrumar só pessoa que só vê dinheiro, se você cercar só de pessoa materialista, você vai tomar no cu. Você tem que também ter umas pessoas que te enxergam como ser humano, como quem você é de verdade. Fica só nessa aí. É, o dia que eu ganhar 10 pau, eu vou ter amigo. Você vai se fuder, você vai tomar no cu. É ou não é, Felipe? É isso aí, rapaz. Tanto que ele preza muito isso, mas ele falhou em ver uma coisa que é... Quando você começa, por exemplo, a entrar numa cidadezinha, pagar rodada pra todo mundo, fazer churrasco de graça, você vai atrair muito interesseiro também. Ou seja, pessoas que só estão contigo pelo seu status e pelo que você pode proporcionar para elas. E aí, a partir do momento que você não tiver mais isso, imagina que você passa por uma dificuldade financeira e tem que cortar gastos, essas pessoas somem rapidinho. Vão procurar outro trouxa para ficar pegando coisa de graça, para ficar se aproveitando, entendeu? Sim. Então, é isso que o Roger não conseguiu ver. Porque ele realmente conseguiu pessoas, ele se sentiu aceito por causa do dinheiro que ele fazia e para a reação das pessoas quando viam que ele é um cara assim, burguês. Entendeu? Aí não sabe se essas pessoas estão com ele até hoje ou se elas já foram embora. Porque é assim mesmo, rapaz. Na hora da... Quando você tá bem, tá todo mundo contigo. Mas na hora que a coisa tá ruim, aí é como fumaça. Vou embora rapidinho, não sobra um para te ajudar. Some tudo. Some tudo, então... Você tem que tomar, ouvinte, muito cuidado com isso, em achar que é só o status vai te trazer amigos. Pode trazer colegas temporários, mas não vai trazer amigo de verdade, não. Agora, quando você tá na merda aí, você descobre, bicho. Isso, amigo de verdade é aquele que tá na boa, na ruim, mano. Tanto que tem uma frase que amigos de verdade é como nádega, rapaz. É como bunda. Merda nenhuma separa. É isso aí. Eu vou mais além com uma frase que eu escutei de uma mulher na faculdade, eu nunca mais me esqueci. Ela disse, amigo pra tomar cervejinho já tem muito, cara. Isso aí eu tenho muito. Qualquer hora que eu ligar aqui, amigo pra tomar uma cervejinha, eu tenho muito. Inclusive, eu uso esse termo, amigo da cervejinha. Eu uso por causa dessa frase. Amigo pra tomar uma cervejinha, eu tenho a hora que eu quiser aqui, ó. Eu Hernani, eu tenho, ó. Se eu quiser ligar aqui, vamos tomar uma cervejinha, esse amigo eu tenho muito. Eu quero um amigo pra estar comigo lá no hospital. Eu quero um amigo pra pegar o carro, me levar. Ó, tô numa emergência aqui, bicho. Eu preciso ir pra Minas urgente. Esse cara é que eu quero. Agora, amigo pra tomar uma cervejinha tem muito, ô Felipe. Não precisa, hein? É isso aí, rapaz. Tanto que, só contando uma historinha aqui. E, por exemplo, eu tinha um amigo. Não somos mais hoje, mas na época a gente era bem amigo. A gente foi numa festa e o cara simplesmente apagou. Deu PT. E a gente tava numa festa, assim, longe de casa, rapaz. Eram 100 quilômetros da cidade. Tava sem carro. Tu imagina o desespero. E aí foi bem aquela história sua com o Thiago Carnaval. Você acha que um cara qualquer aí, um colega só teria vontade de ficar carregando o cara no metrô, ficar cuidando, ficar tomando cuidado ali? Não, rapaz. Abandona mesmo. É, o cara abandona mesmo. Fala, porra, não vou pegar esse BO pra mim, não. A gente tava 100 km lá, eu tive que ficar carregando o cara por tudo quanto é canto. E com medo, porque não tinha um hospital perto. Mesma situação tua com o Thiago, o cara bateu a cabeça. Você acha que quantos ali que é coleguinha não dá o fora e fala, esse BO não é meu? Opa, opa, concordo. Felipe, vamos dividir o programa em duas partes, porque nós estouramos todo o tempo. Então, eu pedi para você se despedir aí e nós gravar uma parte 2, vamos soltar aí. Isso aí, na próxima parte a gente vai comentar aí, ouvinte, sobre o Zé do Mobral. E o contrário... Não, vamos gente... comentar sobre o Roger. É, aí o que eu tô falando agora é, a gente vai, na segunda parte, já terminar o Roger, e talvez comece um pouquinho do Mobral, né? É muito conteúdo, Acho que o Mobral, rapaz, vai ter que ser outro rapaz, ainda. Que ouvinte, porque, por exemplo, o Roger, rapaz, é o dobro de posts, assim, do Mobral, entendeu? O Mobral, como trata muito da questão de finanças... Você tem que ter uma cabeça, assim, pra começar a ler os negócios, pra entender o que ele fala, que é muita coisa específica de economia, entendeu? E o Roger também, aqui, é muito poxa, dobro do Mobral. Então a gente vai ter que dividir em partes, mas peço a paciência de vocês e que acompanhem até o final da jornada, viu, ouvintes? É isso aí, valeu, Felipe! É isso, é uma honra estar aqui, muito obrigado pela oportunidade, Fernando. É nóis, falou! Falou! Yeah!